Bem-vindos ao Mini Gameiros, o seu maior clubinho com as menores discussões sobre videogames desse mês. Tá começando mais um podcast especialíssimo aqui, pra você que apoia o Jogabilidade. Muito obrigado. Obrigado. No qual a gente discute só videogame. Apenas videogames. Exato, é o anti-fora da caixa, é o dentro da caixa. Já imaginou falar sobre algo que não é videogame? Eca! E no qual a gente também discute coisas que não cabem no Dash, né? É um momento pra gente vir mensalmente aqui, ter alguma discussão, brigar, sair nos tapa, ver, Secret Souls. Isso. Jornalismo dos videogames. E hoje a gente vai fazer algo um pouco menos acalentado, apesar que pode gerar brigas. Vamos cair no soco aqui. Que a gente vai revisitar e dar as nossas opiniões sobre os melhores jogos do ano de 2000 a 2015. Porque enquanto Jogabilidade, né, a gente começou a listar nossos jogos do ano mesmo, do jeito que a gente fala hoje em dia, só a partir de 2018. Mas até 2016 ainda tem. Pro Tengu, né, só a partir de 2019. Então se ele quiser, talvez, colocar aí também de 2016, 2017 e 2018, tudo bem, né? Vamos ver. Mas a gente vai fazer aqui de 2000 a 2015 só pra ter isso registrado, né? E, obviamente, talvez se a gente fosse fazer uma pesquisa mais profunda, os resultados seriam um pouco diferentes. Eu dei uma olhada mais superficial, assim, né? Nos principais lançamentos de cada ano. Talvez tenha algum lançamento mais obscuro em algum desses anos aí que eu talvez teria escolhido. Talvez a gente descubra aqui durante a gravação. Mas a gente vai passando por ano aqui, fazendo comentários breves, né? Porque, afinal de contas, são 15 anos. A gente vai tentar ser mais sucinto, senão 6 horas de podcast, né? Já sabe como é que é. Vamos começar, então, Sushi, com o ano 2000? Pra mim é muito fácil, André. Não precisa nem falar. É mesmo? Eu sei. Eu sei qual que é o seu. Posso fazer uma pergunta antes? Eu tava com essa dúvida quando eu tava fazendo a minha lista. A gente deveria ter escolhido com a mentalidade da época ou com a mentalidade de hoje? Então, eu pensei sobre isso e pensei até, inclusive, tipo, tem que ser jogos que eu joguei na época ou pode ser jogos que eu joguei recentemente, mas que são daquele ano. Então. Né? E eu acho que o jeito que você preferir, porque eu acabei escolhendo com a mentalidade mais de hoje em dia mesmo. Ok. Eu pensei assim, se o eu de hoje em dia jogasse aquele jogo no lançamento dele, porque, por exemplo, tem jogos aqui que eu acho ele melhor do que o outro que tá no GOT, mas a versão melhorada dele veio no ano seguinte, por exemplo, sabe? Sei. Então eu acabei falando, não, então como esse jogo só veio a versão Ultimate, que é a única versão que presta, no ano seguinte eu não coloquei ele como jogo do ano. Entendi. Vamos então é o meu de hoje jogando o jogo naquela época. Porque tem alguns jogos aqui que eu só fui jogar muitos anos depois, ou que só saiu pra PC muitos anos depois, mas que o lançamento original é no ano que a gente vai falar. Eu só vou falar jogos que eu gosto hoje em dia, porque, sei lá, de 2000 até 2008, 9, eu quase joguei videogame. Porque eu não tive nenhum videogame, não tive PC bom. Era mais quando eu jogava em locadora, pegava emprestado videogame com alguém e tal. Então eu joguei muito poucos jogos. Não teria uma amostragem tão grande. Nessa época. O começo aqui tem um período que eu joguei muito pouca coisa também. E eu tinha muito pouca plataforma, né? Eu fiquei com PC muito tempo. Então, muitos jogos que o meu GOT hoje em dia é de console, eu só fui jogar anos depois, né? Idem. Mas eu falei da minha regra porque, por exemplo, sei lá, Cyberpunk. Hoje em dia ele pode ser um excelente jogo. Sim. No ano em que ele lançou, ele não pode ser GOT daquele era ano, entendeu? Cyberbug. Muita gente colocou como ele GOT ainda. Vamos lá então, Sushi 2000. Todo mundo sabe qual que é o do Sushi, né? De 2000. Eu não sei qual que é. Ah, é fácil esse. É fácil. Vagrant Story. Tá. É fácil. Vagrant Story pro Sushi. Tem muito o que dizer, já falei bastante em todos os lugares. E você, Rafa? Eu botei The Legend of Zelda Majora's Mask. Olha só, um belo Zelda. O meu do ano 2000 é um jogo desses que eu não joguei ele na época, eu só fui jogar bem mais recente. Se eu fosse escolher um da época, teria sido provavelmente Tony Hawk 2, mas olhando, né, como um todo hoje em dia, o meu jogo de 2000 é Deus Ex. Olha, nem sabia que você gostava tanto do primeiro. Mas é algo mais recente mesmo. Que também é o meu, Deus Ex. Olha só. Deus Ex, e eu coloquei como alternativa Jet Set Radio, que eu também gosto muito, é de 2000. Boa. Olha só. Também não imaginava que você tinha esse apreço por Deus Ex. Dash de Deus Ex vindo aí. Uou! JC Denton? War Inspector? O Majora's eu não joguei na época também, né? Meu primeiro Zelda foi Wind Waker, então demorei bastante pra jogar Majora's. Retroativo. Mas 2000 teve outros grandes jogos aí, Perfect Dark, Code Veronica, The Sims, né? Foi 2000, Thief 2. E aqui, como curiosidade, eu vou colocar sempre os três jogos que mais receberam prêmios de jogo do ano naquele ano, que foi pra 2000, Deus Ex em primeiro, em segundo, The Sims, e em terceiro, Diablo 2. Faz sentido. Ele faz muito todo sentido, legado, porra. Né? Diablo 2 2 é bonzão também. É, se você me perguntasse em 2000 meu jogo favorito de 2000, provavelmente seria Diablo 2, que eu joguei ele por, sei lá, uns 2 anos. A pessoa que só joga FIFA, eu fui a pessoa que só jogava Diablo, porque era o que rodava no meu PC e era o que eu tinha. Eu joguei anos do Diablo 2. Vamos lá pra 2001 então, Sushi. Qual que é o seu gote de 2001? Assim, esse é difícil, mas eu vou chutar, sem olhar numa lista, o King's Field 4. Porra! Olha só. Eu achei que você ia esquecer, que eu botei o King's Field 4 também. Olha aí, cara. Os dois King's Fieldando. Porque 2001 foi um ano muito bom, né? Nós temos Metal Gear Solid 2, GTA 3, o Halo, né? Devil May Cry, Final Fantasy X. Eu, se eu fosse escolher na época, o meu GOT provavelmente seria Max Payne, mas hoje em dia, né? Também outro jogo que eu fui jogar depois, Silent Hill 2. Muito poderoso. É, o meu, eu fiquei em dúvida de muitos, eu tava assim, muito com dificuldade pra escolher desse ano, mas aí eu vi que Gekuten Saiban, primeiro Ace Attorney, saiu em 2001. Olha e esse é um jogo que é muito próximo do meu coração. Então, pra mim, eu escolho ele. Tengu, que se formou em advocacia, né? Também. Letras e advocacia. Isso. E aí, de curiosidade aqui, os três jogos que mais receberam o prêmio de jogo do ano, em primeiro, GTA 3, em segundo, Halo, e em terceiro, Metal Gear Solid 2. É muito óbvio, né? É até engraçado. É. Mas olha só, uma coisa, quando eu tava montando essa lista dos jogos que mais receberam o GOT, nós vamos ter aqui, ao longo dessa lista dos 15 anos, 5 aparições de GTA, né? Uau! Quantos desses 5, já tivemos uma aqui em primeiro lugar, desses 5, quantos você acha que vai aparecer como o primeiro jogo mais gotizado de seu ano? Eu acho que os 5. Eu acho que os 5. Eu acho que todos, é. Eu acho que os 5. Eu acho que o San Andreas e o 5. É porque assim, tem ó, tem o 3, o Vice City, o San Andreas, o 4 e o 5, né? Os 5 vão aparecer. É, ah, tá. Mas qual que vai aparecer mais? É, tipo, quantos desses vai ser o primeiro lugar no ano dele, sabe? Acho que o San Andreas. É. Só mais ele? Eu vou chutar o San Andreas. Só mais ele. Então. Só mais ele, é. O 3 agora foi o primeiro, né? É, ok. É. Mas beleza. Eu tiraria no máximo o Vice City. Uhum. Eu acho que vão ser todos, gente. O pessoal ama muito GTA. O 4, eu já não sei mais se eu tenho memória da recepção dele anos depois, que o pessoal foi meio que amargurando, assim, um pouco, eu tenho impressão. Mas na época as notas dele foram absurdas, foram, né? Muito altos. Então eu tiraria só o Vice City, então. Tá, então. Vamos ver. Vamos ver o que se comprova aí. Vamos pra 2002, então, Sushi, por favor. O que nós temos em 2002, André? Nós temos grandes jogos como Metroid Prime, Zelda Wind Waker, Resident Evil Remake, Mafia, Battlefield 1942, Kingdom Hearts. Ah, você já falou Resident Evil Remake. Resident Evil Remake, não tem como, é um dos jogos favoritos da vida do Sushi até hoje. É, talvez meu segundo Resident Evil favorito aí, acho que é ele. Atrás apenas dos 6, né? Isso. E você, Rafa? Ó, é foda porque é o ano do Wind Waker, né? E do Metroid Prime. Eu escolhi Metroid Prime. Acho que entre os dois, hoje em dia, eu gosto mais do Metroid Prime. Olha só, que interessante, né? Se fosse pra eu escolher na época, o meu seria o Metroid Prime também, mas hoje em dia eu também escolhi o Resident Evil Remake. Ah, pensei que mas hoje em dia eu escolhi o Wind Waker. Wind, cara. Não, eu amo o Wind Waker. Amei quando joguei na época. Não joguei de novo, né, desde então. Mas realmente, o Resident Evil Remake é meio que, tipo, o melhor jogo desse estilo, assim, né, que já foi feito. Então... É o melhor Resident Evil clássico que temos. É. Que é também o meu jogo. Resident Evil Remake. Caralho! Com menção honrosa pro Jet Set Radio Future, que também é desse ano e também é muito bom. Tá aí. Todo ano tem uma menção honrosa a um Jet Set Radio. Pois é. E o top 3 aqui de jogos que mais receberam GOT, em primeiro lugar, Metroid Prime. Oh. Em segundo, Battlefield 1942. E em terceiro, Kingdom Hearts. Olha só. Coisa fantástica. Vamos pra 2003. É, ó, 2003 só tem uma opção, André. É. Uma e apenas uma. É Sonic Heroes. Foda. Não, minto. Eu acho que vai ser Prince of Persia Sands of Time. Olha aí. De cabeça, sim, talvez. É, pô, eu lembro que eu quase botei outra opção, mas aí eu vi essa daqui e falei, não, eu acho que esse é um dos meus jogos favoritos ainda. Gosto muito, tenho muito carinho. E é desse ano. Tales of Symphonia. Olha só. Meu primeiro é Tales of. Massa, muito bom mesmo. O meu, de 2003 também, claramente, Prince of Persia Sands of Time, é um jogo muito importante pra mim, mas fiquei muito em dúvida, porque 2003 é um ano fortíssimo, assim, jogos muito impactantes, assim, Max Payne 2, Soul Calibur 2, puta que pariu. Coloquei aqui como menção honrosa também Soul Calibur 2. O Knights of the Old Republic, né, o primeiro, até o próprio Beyond Good and Evil e tudo mais, então, de fato, fica aí. Yeah. Eu coloquei o Prince of Persia e o Soul Calibur como menções honrosas, que são jogos muito bons, mas a minha escolha foi pra Fatal Frame 2. Olha só, boa escolha. Que é um clássico que tá meio esquecido hoje em dia, né? A franquia como um todo, né? Eu tenho vontade de revisitar Fatal Frame. Eu super tenho também. É. Mas você vai conseguir? Mesmo na época, ele não me dava tanto medo assim. Okay. Mas, eu acho que o 2 é o que dá mais medo, se pá. Sim. Mas aí vamos aqui pro top 3, então, e é um top 3 curioso, porque eu acho que o Wind Waker saiu muito no final de 2002. 3? Ah, o Wind Waker é 2000... Não, o Wind Waker é 2002, a gente falou de 2003 agora. Então, é isso que eu tô falando. Porque o Wind Waker acho que saiu muito no final de 2002. Ah, então ele ficou nos top desse ano. É. Então, o top 3 é KOTOR, né, Knights of the Old Republic, Star Wars. Uhum. Em segundo segundo lugar, Zelda Wind Waker. E em terceiro lugar, o primeiro Call of Duty. Ah, olha só. Nossa, que loucura. Curioso. 2004, então, Sushi, como é que fica aí a sua escolha? 2004. Ano que nós tivemos grandes jogos como Metal Gear Solid 3, Burnout 3. Burnout 3 é muito forte. Halo 2, GTA San Andreas, Half-Life 2, Doom 3, olha só. Ah. Grande ano. O Chronicles of Riddick, gosto muito desse jogo, tenho muito carinho por ele. Ele é muito bom mesmo. Muitos jogos bons, de fato, nesse ano, mas nenhum que eu tenha um apego tão forte assim pra colocar numa lista. Tem um que eu acho que talvez você colocasse no, na sua, Sushi. Qual? Que é um dos, que eu posso queimar a largada pra falar dos meus, enquanto você fala pesquisa. Eu fiquei numa dúvida muito grande entre Metal Gear Solid 3 e Castlevania Eye of Sorrow. O Sushi não gosta da Eye of Sorrow. Ah, você não gosta? Não. Assim, eu gosto, mas... Ah, não tá pra essas coisas. Não. Eu quase botei o Eye of Sorrow, sabia? Pra mim é muito difícil entre esses dois. Eu achei que você ia botar Drakengard. Não, Drakengard eu gosto de outro jeito. Entendo. Eu acho, então, que eu vou ter que, gente, não adianta, não tem como, eu vou de Counter-Strike Condition Zero. Perfeito. Não, mentira, eu acho que o Metal Gear Solid 3 que foi, né? Metal Gear Solid 3, é. Eu acho que eu vou de Metal Gear Solid 3. Ok, boa escolha, eu fiquei em dúvida entre ele também. É. E você, Rafa? Esse ano foi difícil, eu achei que esse ano teve muito jogo bom, teve Metroid Prime 2, teve Metroid Prime Zero Mission, que é um dos que eu mais gosto, teve o Paper Mario Thousand Years Door, olha, é verdade. Que é maravilhoso, sim. E o Sly Cooper 2, que é o melhor da trilogia. Mas eu botei um que eu joguei recentemente. Ele é muito, muito bom. E mesmo a versão de Play 2 já era muito bom. Até talvez melhor do que a de 3DS, que veio depois, que é Dragon Quest 8. Ah, olha aí, Dragon Quest. O meu é meio óbvio, né? Half-Life 2. Não tinha como ser outra coisa. Mas como um pouquinho de dor no coração, porque, cara, Burnout 3, muito forte. Snake Eater também, né? Gosto muito, Riddick. Mas fica no Half-Life 2. E o top 3 jogos que eles mais receberam GOT 2004. Em primeiro lugar, Half-Life 2. Em segundo lugar, Halo 2. E em terceiro lugar, GTA San Andreas. E você, Tengu, entre os dois que você ficou em dúvida, qual que você escolheu? Ah, eu acho que eu fico com o Eye of Sorrow. Eu acho que ele me marcou mais na época, quando eu joguei, assim. Joguei os dois meio juntos. Eu acho que eu fico com o Eye of Sorrow. Justo. O Eye of Sorrow e o Dawn of Sorrow também foram jogos que eu fui jogar um tempo depois também, quando eu tinha o DS só. Pode crer. Uhum. Mas me marcaram muito também. Mas, passando aqui então o top 3 jogos mais gotizados de 2004, em primeiro lugar Half-Life 2, em segundo lugar Halo 2 e em terceiro, GTA San Andreas. Ou seja, perdi já. Dois GTAs que não apareceram. Vice City não apareceu nem no top 3. Uau! O San Andreas tá em terceiro lugar. Nossa! Uau! O San Andreas foi tão foda, icônico pra época, eu achei que ele ia ganhar. É, eu também. Até hoje, né? Não é. Tipo, o San Andreas é super referenciado até hoje. É que realmente Half-Life 2 na época foi uma coisa, né? De fato. O Halo 2 também foi muito forte. Uhum. Vamos então para 2005, que eu acho que vai ser um ano mais fácil pro Sushi. É. 2005, ano de God of War, ano de Resident Evil 4. Ano de Shadow of the Colossus, ano de Psychonauts, olha só, Psychonauts. É. Ano sabe do quê? Que quase foi o meu? Tales of the Abyss. Olha aí. Quase meu GOT. Assim, foi um ano muito bom, né? Que pena que eu não tenho sentimentos fortes por nenhum desses jogos. Você não jogou o Abyss? Achei que o Abyss era um que você tinha jogado. Eu joguei, eu gosto dele, mas pra falar que é o jogo do ano, não. Ah, mas se você não jogou nenhum outro jogo naquele ano, ele é não, seu jogo. Eu joguei, do... ué. Eu joguei God of War. Joguei o Resident Evil 4, joguei o Shadow of Colossus, não coloquei nenhum desses como jogo do ano. Não, inicialmente, né? Tipo, você fala, ah, pô, jogo do ano. Não, vamos torcer pra esse ano ter sido melhor do que isso, né? Só falou jogaço. Já sei. Vou ser ousado aqui e vou colocar o Devil May Cry 3. Ei, boa escolha. Ah, pô, uma boa escolha. Devil May Cry 3, que é provavelmente a Special Edition? É o Dante's Awakening. É o 3 mesmo. Primeiro mesmo, né? Okay. O primeiro, o 3-1. Isso. E você, Rafa? Olha aí, como eu falei, né, eu fiquei muito entre Psychonauts e Tales of the Abyss. Uhum. Mas no final das contas, eu escolhi Resident Evil 4. Olha aí. Que eu joguei no GameCube na época, tenho minha cópia até hoje e acho um jogão. Eu também coloquei Resident Evil 4, embora tenha ficado em dúvida aí com God of War, né? O próprio o Splinter Cell Chaos Theory, que pra mim é o melhor da série, Shadow of the Colossus, Psychonauts, alguns desses me balançaram, mas fiquei com Resident Evil 4 no fim das contas. É, eu fiquei em dúvida entre Resident Evil 4 e Devil May Cry e fico com Devil May Cry 3. Aí. Dois Resident Evil, dois Devil May Cry. E Resident Evil é Devil May Cry, Resident Evil, então... Um ano da Capcom, né? É. Muito forte. É. E, de fato, nós tivemos aí o top 3 jogos com mais GOT. Em primeiro lugar, Resident Evil 4. Em segundo lugar, Shadow of the Colossus. E em terceiro lugar, God of War. Eu imaginava que God of War estaria pelo menos em segundo aí. Mas atrás de Shadow of the Colossus, olha, surpreendente. Vamos lá para 2006. Já temos aí uma mudança, né, bem significativa de gerações, né? Que a gente tá tendo Wii, né? Chegando Wii, chegando PlayStation 3, né? Já tem ganhou o Xbox 360. Qual que é o seu GOT de 2006, Sushi? Final Fantasy 12. Olha, muito bom. Simples. Incisivo. Mesmo embora a troca de geração tenha acontecido, você continuou lá no PS2. Ah, só fui jogar PS3 em 2009? Justo. E você, Rafa? Eu pensei muito em colocar Oblivion, porque eu tô jogando ele agora, tô gostando muito, mas o Oblivion original tem uns defeitos tão absurdos nele, que o remaster corrigiu, que eu não conseguiria colocar ele como jogo do ano. Eu boto, então, um outro jogo que é meio óbvio, mas é que a melhor versão é de GameCube, que fica aí já, que é The Legend of Zelda Twilight Princess. Foi nesse ano aí, né, esse Zelda triste. Que isso? Zelda triste. Zelda não, não, triste. Pô, é um Zelda foda pra caralho, tá? Em 2006, eu fiquei em dúvida entre o Oblivion, principalmente o Oblivion, que mais me mexeu, assim, será que porque talvez na época eu teria colocado ele como o jogo do, jogo do ano. Mas depois de alguns anos aí, eu fui ter também um PlayStation 2, e o meu jogo é um jogo de PlayStation 2, que é um jogo que mudou muita coisa na minha vida, muito importante pra mim, é Guitar Hero 2. Ah, olha só. Eu acho que é onde o Guitar Hero, ele se encontra, que é onde, né, os Hammer-On e Pull-Offs passam a funcionar pra valer, o jogo, ele se acha ali, é quase como se o Guitar Hero 1 fosse um alfa. É. Mas muitos outros jogos aí que eu poderia ter considerado, o que que você colocou, Tengu? Apesar de 2006 ter sido o ano de Okami, o meu jogo do ano é God Hand, baby! E, porra. God Hand, caralho! Eu achei que talvez você pudesse colocar o Elite Beat Agents. É muito bom também. Talvez eu tivesse colocado, se eu lembrasse que ele saiu em 2006. Eu tava olhando as listas dos jogos e não apareceu, então eu não lembrei. É porque pouca gente lembra desse jogo, mas eu acho um jogaço. Porque é um crime! É. Porque ele é foda pra caralho! Ele é muito bom mesmo. Podia ter um novo, né? Nossa, podia demais. Podia demais. É o Iwata que trouxe ele pra nós. É, o foda é que ele necessita de tela de toque, né? Mas o Switch tem, né? Mas só no portátil. Mas tem. É. Dá pra fazer tipo o Just Dance. Mas agora que o Switch 2 tem mouse... É, então. Dá pra fazer. Dá pra jogar um osso, né? No Switch. Dá, muito foda. É. No Switch. Muito foda. Assim, o Elite Beat Agents é osso, né? Sim, o osso é o Elite Beat Agents, no caso, né? É. O original é o osso veio depois. É. Eu achava que o original era o osso, tá? Caiu o Endan. O osso... Ah, não, tá. É porque existe um app de PC que é tipo o Friends of Fire. Chama só osso. É que tem o japonês que é o osso, Tatakae, ou Endan. E aí tem a versão americana, americanizada, que é o Elite Beat Agents. Porque esse é aplicativo osso, né? Ele é muito mais famoso hoje em dia. Sim, tem toda uma comunidade muito louca. E é com mouse. Tem dois do japonês, inclusive, né? Que são muito bons. Mas é, temos aí God Hand, então, como o GOT do Tengu. E o top 3 jogos que mais receberam o GOT em 2006. Em primeiro, Oblivion. Em segundo, Gears of War. E em terceiro, Zelda Twilight Princess. Aí, ó, porra. Nossa, Gears ganhou mais prêmio do que Zelda. É, foi impactante ele. Né? Pois é. Não, ele foi, pô. Agora vamos pra 2007, que é um ano sem noção de bom, né? Tipo, é muito absurdo. Tipo, Mass Effect, Bioshock, Mario Galaxy, God of War 2, Team Fortress 2, Half-Life 2, Portal, né? Portal, Halo 3, Call of Duty 4, Burnout Paradise, é absurdo. Nossa. Não, é um ano, assim, desses lendários, sabe? E engraçado que eu não joguei nada. 2007, se pá, foi um dos anos que eu menos joguei jogo do ano, assim. Joguei, tipo, Bioshock. Jogou Portal? Joguei Portal. Call of Duty 4. Só jogou Team Fortress. Não, joguei Team Fortress. Você jogou Team Fortress? Achava que você tinha jogado. Não. Mas, desses todos aí, eu acho que eu vou de Persona 3. Olha aí. É, pode crer. Que o de 2007 é o Fez, né? É o 3 normal, eu acho. É? Não, 2006 é o normal, 2007 é o Fez, eu acho. No Ocidente? É, que tem que lembrar que demorava pra chegar a Persona aqui, talvez ele só tenha chegado em 2007. Deixa eu ver. Eu não tenho certeza, não. Agora. Pera aí. A gente tá em 2007 agora? 7. Porque 2009 era o Persona 4, né? Não, tá certo. Eu acho que ele é 7 mesmo. A gente comentou sobre isso no museu, se eu não me engano. Né? É. Persona 3? Isso. Escreve Persona, ele completou com Persona non grata. É, 2006 no Japão, 2007 no Ocidente. Então tá aí. Persona 3, então. E você, Rafa? Nossa, inclusive, na Europa, só foi chegar em 2008. 2021. Isso, Persona 3. Mas o meu, André, é muito, muito óbvio. Quase coloquei Metroid Prime 3, porque eu gosto muito dele, mas não tem como bater nesse ano, pra mim, Super Mario Galaxy. Previsível, de fato, bastante previsível. Assim como o meu é bastante previsível. Apesar de que, nossa, foi difícil, viu? Porque é muito jogo que eu amo aqui, mas não tem como. O 2007, pra mim, o jogo do ano é Portal. Justo. Mas assim, fiquei em dúvida entre Rock Band... Mass Effect. Qual Mass Effect é desse ano? É. Até tipo Half-Life Episódio 2, né? Tudo mais. Burnout, não, Burnoutzinho. Muito forte. E você, Tengu, qual foi o seu jogo do ano? É. Muitos jogos, né? Mas eu não sei o quão surpreendente é pras pessoas, talvez nem tanto. Mas o meu jogo desse ano, que foi o jogo que eu mais. Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Eu sei qual que é, posso falar? Pode. É Team Fortress 2. É Team Fortress 2. Ah, droga, eu ia errar. Porra, falando, né? Você ia falar o quê? Call of Duty 4. Não, eu joguei bastante Call of Duty 4 também. Eu sei que você curte. Eu curto, mas o Team Fortress 2 eu joguei demais pra caralho. Não, faz sentido pra você. Mas quem foram os GOTs desse ano geral aí da galera? O top 3, então, ficou em primeiro lugar, acho um pouco surpreendente, BioShock. Não. Em segundo, Mario Galaxy. E em terceiro, Call of Duty 4. Nossa, curioso, achei que Portal ia ficar super alto. É, não. Acho que se eu fosse chutar antes de ver, eu chutaria o Call of Duty 4 como primeiro lugar. É, eu também chutaria ele. Mas BioShock em primeiro faz sentido. Em retrospecto, faz sentido. Vamos lá pra 2008, então, Sushi. Qual que é o seu GOT de 2008? O meu GOT de 2008, André, é Lost Viadomus. É mesmo? Foda. Quem esse é? Esse jogão aí. Esconda-se nas Banyan Trees. Isso. Eu não sei que jogo é esse. A gente não zerou ele, André. Uau! A gente não zerou. Nessa altura a gente precisa recomeçar e zerar. Mas, ó, eu vou ser seguro nessa e vou falar o meu jogo favorito de uma série. Eu sei qual é. Metal Gear Solid 4. Muito bem. E você, Rafa? Esse foi um ano que eu também achei difícil, porque foi o ano que lançou o Smash Bros. Brown. Foi o ano do Spore, que eu gostava muito na época, fiz muito monstrinho. Foi o ano de Fable 2, que é o meu Fable favorito, ele foi quase. Mas aí eu vi que o meu favorito de uma série também lançou esse ano. Que é uma série que eu amo, um jogo que eu amo, que é o Tales of Vesperia. Bom jogo. Que ótimo jogo. Favorito mesmo. É o meu Tales of favorito. O do cachorro com o cachorro. Isso. Exato. Repeat, te amo. 2008, pra mim, eu vou copiar o Sushi, porque realmente Metal Gear Solid 4 é muito forte, mas fiquei ali balançado, fiquei em dúvida com Braid, fiquei em dúvida com Dead Space. Pois é, o Braid, se você me perguntasse na época ia ser Braid. Pô, mas eu acho que o Jonathan Blow tem feito um ótimo trabalho, né? Explodir a carreira dele. Pô, teve Mirror's Edge 2008, cara. Mirror's Edge, nossa. Mirror's Edge é muito bom. Muito bom. Nossa, a gente teve vários anos muito bons, que o ano seguinte também é muito bom. Mirror's Edge realmente, pô, podia ter um relançamento de Mirror's Edge. Pô, podia total. E você, Tengu, qual que foi o seu GOT de 2008? Apesar de tudo, preciso defender o meu xodó desse ano, que é o Prince of Persia 2008. Ah, verdade. Claro, que é o reboot, eu amo, né? É, que é o reboot. É o jogo que eu amo de paixão e que eu queria muito jogar de novo. É, mas não, às vezes se você fizer isso, você vai odiar. Melhor não. Eu quero. Eu tenho fé que ele vai continuar bom, como eu achava que ele era no passado. Fica aí, Prince of Persia. O top 3, então, de 2008, ano de GTA 4, fica, em primeiro lugar, Fallout 3. Em segundo lugar, GTA 4. E em terceiro lugar, Metal Gear Solid 4. Então, nossa. Mais um ano que GTA não fique em primeiro. Agora, a minha dúvida é, será que 2009 vai ser uma unanimidade nessa mesa? Será? Eu acho que não. Não? Não? O Rafa não vai pôr. Não, então, não. Com certeza não é. Entendi. Que eu botei, eu tenho certeza que ninguém mais botou. Ah, ok, justo. É. Eu sei do que vocês estão falando e eu não botei esse jogo, não. É. Mas vamos lá, Sushi, qual que é o seu jogo de 2009? Demon Souls! Que alegria. E você, Rafa? Eu não coloquei Demon Souls. Na verdade, Rafa nem gosta do Demon Souls. Eu nem cogitei Demon Souls. Eu não gosto tanto dele assim. Eu cogitei muito Bayonetta. O Batman Arkham Asylum. O Infamous 1. Eu amo o Infamous. Eu também gosto muito. Mas no final das contas, eu escolhi Mario Luigi 3. Que é o Mario Luigi Bowser's Side Story. Exato. Que eu acho que é o melhor da série Mario & Luigi, então. O meu de 2009 talvez seja um pouco óbvio pra vocês também, mas eu fiquei balançado ali, fiquei em dúvida entre o Demon's Souls, pensei também no Beatles Rock Band, que eu amo. Uncharted 2? Street Fighter 4 é um jogo que gosto muito também, mas já vai ter que esperar a versão Super, então bem melhor. Eu escolheria o Super em vez do Vanilla, mas sim, meu jogo de 2009 fica sendo o Uncharted 2, que foi também um jogo muito importante pra mim, mudou muito a minha percepção de jogos, do que jogos eram capazes narrativamente em termos de game design. Eu acho que é um jogo que envelheceu mal em alguns sentidos, mas, né, fica aí o meu xodó de 2009, Uncharted 2. E o seu, qual será o seu? Não é Demon's Souls. Não é. Eu achava que ia ser Demon's Souls, até que eu lembrei que em 2009 é o ano que saiu Call of Duty Modern Warfare 2, que eu joguei pra caralho. Eu adoro, não sei se eu voltar hoje pra ele eu vou gostar tanto quanto ainda, mas como eu gostei desse jogo na época, meu Deus, ele era muito bom. Ele começou a seguir uma história mais contínua, né? Desde o primeiro Modern Warfare. Tinha os personagens que eram legais e altas cenas, uma set pieces muito foda. E o multiplayer dele era muito bom. Nossa, joguei jogo demais. O modo co-op, o Spec Ops era maneiro. Nossa, né? Era muito foda. Então, pra mim, apesar dos pesares, Modern Warfare 2. Aí, então. E 2009, o top 3 jogos com mais GOT. Em primeiro lugar, Uncharted 2. Em segundo lugar, Batman Arkham Asylum. E em terceiro lugar, Call of Duty Modern Warfare 2. Bayonetta, não? Sim, mas aqui eu joguei muito mais Modern Warfare. Hoje em dia, não tira. Cada pessoa tem o seu próprio critério. É. Vamos lá, então. 2010, Sushi. O que você botou aí pra nós? Vanquish. Olha, porra. O pior é que ele é gote mesmo, viu? Vanquish muito foda. Vanquish é gote. Assim, eu tava vendo a lista. Muito jogo que eu gosto de 2010. Enslaved, eu gosto. Uh-huh. É, Castlevania Lords of Shadow, eu gosto. Eu quase botei ele. Então tem vários jogos aqui, maneiros, legais em 2010. Mas acho que o meu favorito, pelo menos que eu consigo pensar no momento, é o Vanquish. Foda. E eu também fiquei muito balançado com vários desses jogos que o Sushi falou. Mas, apesar de eu ter botado já o primeiro jogo, esse talvez seja o melhor jogo dessa série, que é uma das melhores séries jogos do mundo. Uhum. Né? Que é a série Mario, e esse foi o ano de Super Mario Galaxy 2. Que é o melhor Mario Galaxy, de fato. Exato. Talvez o melhor jogo 3D do Mario. De fato. 2010 pra mim também fiquei em dúvida ali se eu botava um Red Dead Redemption, se eu botava um Rock Band 3, que é o meu Rock Band favorito. Mas eu fui seguro, me conectei com o coração do André da época, e eu acho que ainda tenho muito carinho. Esse jogo é muito importante pra mim, que é o Mass Effect 2. Uhum. Muito foda também. Pensei nele também. Muito foda. Mentira, vou trocar. Heavy Rain. Mentira. Caralho. E o seu, Tengu? Quando eu lembrei que esse jogo é desse ano, não teve dúvida pra mim. Nier. Não tem jeito. Nier é desse ano. Pra mim, não tem. Não tem como. Não tem. Ficou na minha lista de jogos da década, quando a gente fez o Dash. Uhum. E então, não tem pra ninguém. Caralho. Eu lembrei que a gente já fez a lista de 2010 pra frente. Uhum. Nos jogos da década. Sim. Em primeiro lugar de 2010, Vanquish. Olha. Caralho. É o homem consistência. É que esse da década não precisava ser um por ano, né? Não, a gente fez um top 5, é. Mas eu só fui ver que de coincidência. Consistente em suas opiniões. E 2010, o top 3 jogos mais gotizados. Em primeiro lugar, Red Dead Redemption. Em segundo lugar, Mass Effect 2. E em terceiro, Super Mario Galaxy 2. Olha aí, foda, pica. Sushi, vamos pra 2011, qual será? Esse é difícil, 2011, né? É muito fácil. Será que teremos uma unanimidade aqui? Talvez. Eu acho que eu vou colocar, André, em 2011, é The Bind of Isaac. Não, mentira, é Dark Souls. Dark Souls. É, eu falar, 2011 eu fiquei, tem Infamous 2, que eu gosto pra caralho. Pô, tem Portal 2? Exato. Tem Dead Space 2, nossa, que é bom pra caralho. Que vontade de rejogar. Tem Skyward Sword, que eu gosto muito. Tem Stanley Parable. Uhum. Batman, mas... Arkham City. Mas é Dark Souls, não tem como. É Dark Souls, não tem jeito. É o Dark Souls. Seu também é Dark Souls, André? Que loucura. Dark Souls, realmente, né? Fiquei aí entre esse Portal 2. Acho que principalmente entre Dark Souls e Portal 2. Eu fiquei bastante dividido. Mas assim, pô, Bastion, sabe? O próprio Dead Space 2, que eu não amo muito, é meu favorito. Enfim, um ano muito bom também. O top 3 jogos com mais gote, acho que não vai surpreender ninguém. Em primeiro lugar, Skyrim, né? The Elder Scrolls 5 Skyrim. Uhum. Em segundo lugar, Portal 2. E em terceiro lugar, Batman Arkham City. É engraçado, né? Porque o Dark Souls... Ele só vai estourar no ano seguinte. Nesse ano, ele só recebeu 5 prêmios de jogo do ano. Olha só. E o Demon Souls lá atrás só tinha recebido um, né? Que foi o da GameSpot na época. Que trouxe bastante atenção pro jogo. Sim. Vamos para um ano um pouco esquisito, talvez? Não sei. É um ano morno. Um ano incrível. Não, é um ano incrível. Um ano isso, vocês estão maluco? Que é o ano de 2012. Caralho, 2012, meu top 10 do ano inteiro, eu acho foda. Exceto o décimo. O décimo, hoje em dia, já não acho mais tão foda assim, que é o Far Cry 3, né? Mas, pô, Legend of Grimrock, FTL, Virtua's Last Reward, Hotline Miami, Walking Dead Season 1, o Dishonored, Rhythm Have Fever, Dragon's Dogma. Tem Dragon's Dogma, né? Só jogão, porra. Então, mas ao mesmo tempo, eu só fiquei mesmo entre o Rhythm Heaven e o Dragon's Dogma. Foram os únicos dois que eu fiquei, não, pera, qual dos dois, meu Deus do céu? Eu acho todos esses excelentes e marcaram uma época de formas distintas aí. Sim, sim. Mas pra mim, né, Journey. Journey é foda, até tatuou, né, no meio do peito, né? É verdade. Eu fiquei muito entre Heaven e Dragon's Dogma, no final das contas eu acabei escolhendo Dragon's Dogma. Mas Heaven é forte. Então, mas aí, olha, se você me der mais 3 segundos eu escolho Heaven, entendeu? É foda. Pois é, engraçado. Em 2012 a gente já fazia, né, jogo do ano. O meu na época foi The Walking Dead, que eu gosto muito ainda. Se eu fosse escolher alguns anos atrás, vamos dizer uns 10 anos atrás, eu talvez colocasse Journey, mas hoje em dia eu ponho Rhythm Heaven Fever. É o meu jogo do ano de 2012. E você, Tengu? E o seu, Tengu? O meu? Quem conhece sabe, né? Que outro jogo a Capcom lançou em 2012? Azura's Wrath. Foda pra caralho. É verdade. É um dos meus jogos favoritos da vida. É muito foda. Jogo? Você chama de jogo? Sabe qual que eu achei que você ia escolher, Tengu? O quê? Metal Gear Rising. Fiquei muito em dúvida. É. Eu fiquei... Cara, quando eu vi assim, Metal Gear Rising, porra, é ele. Mas eu vi, por Azura's Wrath não tem como. No meu coração, ele é gote demais. Mas tem outros jogos também que me balançaram, tipo... O próprio Mass Effect 3 é um jogo que eu gosto muito, Dishonored. Sim. O Mark of the Ninja, gosto demais de Mark of the Ninja. Mas fiquei com o Rhythm Heaven. O top 3 jogos com mais gote GOT, em primeiro lugar, foi The Walking Dead, a primeira temporada. É. Em segundo lugar, Journey. E em terceiro lugar, Far Cry 3. Que realmente, na época, foi uma coisa, né? O Metal Gear Rising não saiu em 2013? Eu acho que é 2012, eu tô confundindo. Porque eu tava olhando na lista e eu coloquei na minha de 2013 a menção honrosa. Honrosa. É o Metal Gear Rising. Talvez eu esteja confundindo, então, porque eu... Deixa eu ver, peraí. Menção honrosa. Menção honrosa. 2013. Ah, então, 2013. Eu não confundi. Vamos lá, então, para 2013. Isso, Chico. Qual que fica aí o seu GOT? É engraçado que em 2013 eu mudo quase toda a minha lista, olhando ela aqui pra consultar. Sei. Eu mudo quase tudo de ordem. Hoje em dia, acho que dos jogos da época que eu tenho mais carinho lembrando dele, que eu tenho mais vontade de jogar, teve mais, talvez, impacto em mim ao longo dos anos, foi Device 6. Ah! É um jogo que eu tenho muito carinho por ele também. Muito bom. Uhum. Muito, muito bom. Que, inclusive, a gente falou sobre num... Jogo como meu jogo de, o quê? Uns dois anos acho atrás? Acho que 2 anos atrás. É, e acho que eu também cito ele nos meus jogos da década. É. Olha, 2013 é ano de The Last of Us. Uhum. O primeiro, forte. É Tomb Raider Reboot, Bioshock Isso. Infinite, Fast. É. Na época eu gostava de Bioshock Infinite, hoje em dia bem menos. É. Super Mario 3D World, que eu gosto muito. É muito bom 3D World. É muito bom. Assassin's Creed Black Flag. Mas é o ano de um dos melhores jogos, talvez o melhor jogo da franquia que eu mais amo na minha vida. Então é muito difícil. Que talvez dos 2Ds, ele é o melhor de todos. Sei qual que é. Que é The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Ah, putz, muito forte mesmo, né? É. Putz, eu não considerei ele. Será que eu mudo o meu? Não. É porque assim... Não, você não vai conseguir, André. Porque assim, é o meu também. É? Eu considerei muito o Metal Gear Rising, mas o Zelda Link Between Worlds é muito... Ele é muito parecido com o Link to the Past, que é o meu favorito. Uhum. O Link Between Worlds é muito bom. Muito, muito, ele muito é bom. É muito, muito bom mesmo. Mas é, o meu não vai surpreender ninguém, né? The Last of Us. É, não tem nem como, André. Não tem como. É. Não abandonaria esse osso agora, né? Mas realmente, é um jogo que eu amo e, assim, poderia rejogar ele, acho que infinitas vezes aí, continuaria amando. Ai, não se preocupa, porque eles relançam o jogo todo ano, André. Ah, pra mim é sorte, né? Ao contrário, tipo, ah, pô, Mirror's Edge, podiam relançar. Dead Space 2, pô, podiam relançar. Todo ano relança esse jogo. Mas é, Gone Home também é um jogo que eu gostei demais na época, mas é, fica aí como The Last of Us. E o top 3 jogos mais gotizados de 2013 foi, em primeiro lugar, The Last of Us. Em segundo lugar, GTA V. Ou seja, o único GTA que ficou em primeiro lugar foi o 3. Uau! Nossa. Caralho! E em terceiro, Bioshock Infinite. Loucura. Mas é engraçado pensar nisso, né? Porque todo ano que GTA lança alguma coisa maior. É, né? É. Então ano que vem vocês se preparam, tá, galera? Vai vir um jogaço assim, aí. Assim, maior em crítica, né? Exato. Porque exato. Venda, ninguém segura. É. Outro ano esquisito aqui, eu acho. Vamos para... Meio esquisitinho. Para o ano de 2014. Pô, pior que esse é um ano que eu tive dificuldade pra escolher. É um ano meio bosta mesmo. Não, porque teve muito jogo bom. Não, pra mim é porque não teve muito jogo. Não tem bom. Muito jogo que mexe com o meu coração assim, mas tem um que pra mim é muito fácil de escolher. Então, o GOT foi muito fácil, mas se eu tivesse que montar um top 10... Não. O meu GOT é muito fácil. O GOT eu escolhi fácil também. É. Qual foi o seu sugestão? Assim, só queria comentar. O que eu tinha na cabeça? Na minha lista aqui. Feito você em 2014. Fez quando? Você fez em 2014 essa lista? É. Não. Eu não lembro. Talvez foi em 2014. Assim, caralho, o que eu tinha na minha cabeça, né? Dragon Age Inquisition na frente de Dark Souls 2. Mas eu mantenho minha opinião da época, que é o melhor jogo de 2014 pra mim, é Legend of Grimrock 2. Ai, um dos jogos que você mais gosta até hoje, né? É. Então, esse é um ano de Dark Souls 2 que eu gosto muito até hoje, né? É, tem o Dragon Age Inquisition, que eu acho muito bom até hoje, mas é um ano que, lembrem-se, galera, eu tinha um Wii U. Então, é um ano que lançou Bayonetta 2. É o ano que lançou Smash 4, tá? Você gosta dessas coisas aí, gosto é muito. E aí que tá, nesse ano lançou, talvez, o meu jogo de plataforma favorito até hoje e plataforma dos meus gêneros favoritos da vida. Já saquei tudo. Que é o Donkey Kong Country Tropical Freeze. Perfeito, tá sentindo. O meu, como eu disse, 2014 é um dos meus jogos favoritos da vida. É um jogo que constantemente penso em rejogar e pra mim é muito fácil, perto das outras coisas que foram lançadas em 2014, que é o Alien Isolation. Ah, ok. Fica em primeiro lugar aí, mas considerei, mas não com muita seriedade, Shovel Knight, Transistor, Shadow of Mordor. Gostei desses jogos na época. Eu achei, inclusive, que o Sushi ia botar Talos Principal como dele. É verdade. Um jogo que ele gosta bastante. PT também é 2014. PT, né? Pô, grande jogo. Eu gosto bastante. É, eu ia falar, André. Você não vai botar PT, não? Não. E o Lula? É. E você, Tengu? Então, cadê o PT, cadê o Lula? Já eu, apesar de ser 2014, faço 13 e colo PT no jogo do ano de 2014. Ah, sério mesmo? Sério? É sério, eu acho justíssimo. É, não, eu acho maravilhoso. Não, é fantástico, realmente. É, saudades Kojima na Konami, né? Porém, nem tanto também. No nosso top 3 jogos mais gotizados, fica aí, em primeiro lugar, Dragon Age Inquisition, em segundo lugar, Shadow of Mordor, e em terceiro lugar, Mario Kart 8. É verdade. Só Mario Kart 8, né? É porque tá, eu penso, hoje, né? O Mario Kart 8, depois ele vai lançar a versão Deluxe, que é melhor, entendeu? Sim. Vamos então pra 2015, qual será o jogo que o Sushi escolheu em 2015? É foda, sabe? É, eu acho muito fácil esse, meu jogo de 2015 é Buchada. Buchada. É, o meu é Buceta. Que loucura. Pô, ia ser muito foda se alguém pegasse assim, fizesse um pôster com a fonte do Bloodborne, esse Buchada. E outro que alguém escrevesse. Mas é Bloodborne, não tem como. Esse é um ano de muita coisa boa, é o ano de Super Mario Maker, que eu gosto muito, é o ano de Splatoon primeiro, que é o que eu mais joguei. Undertale. É o ano de Undertale. Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, Witcher 3, Arkham Knight, Her Story. Mas é o ano de Bloodborne, então não tem como. Bloodborne. É difícil, né? Não tem como, é Bloodborne. É. Eu tava vendo a lista de lançamentos de 2015 e Undertale, foda. O meu é Bloodborne. Não precisa nem... Vocês lembram que saiu Hatred nesse ano? Caramba! Vocês lembram de Hatred? Som, né? Eu não lembro. O que é isso? Cara, nossa, Hatred... Simulador de assassinato. Você é um cara que tá revoltado com a sociedade. Ele é contra tudo que tá aí. E ele é um cara, tipo, de cabelo comprido do metal, de jaqueta de couro. Sobretudo, assim. E sobretudo. E aí você pega uma 12 e você sai pelo bairro matando as pessoas, assim. E aí você vai no hospital e mata todo mundo. Isso é um jogo B pra caramba? É tipo... um jogo indie da época que fez muito barulho, assim. Mas fez muito barulho. Não, polêmica, né? Polêmica besta. Tipo, o jogo é meio... Eu joguei Hatred. É muito nada com nada o jogo, sabe? Tipo, o jogo nem é tão chocante assim. Não. Foi mais a polêmica idiota que gerou na época. Então eu vou trocar aqui e tirar Bloodborne pra Hatred. Mas eu aposto, André, que nos top 3 aí das revistas e tudo mais, Bloodborne foi injustiçado. Assim, não tanto quanto o Dark Souls 1 e o Demon Souls, porque a essa altura, né, os Souls já estavam em sua ascensão para popularidade, né? Mas tem um jogo aqui no top 3 que eu acho palhaçada demais. Porque, assim, em primeiro lugar, Witcher 3, acho super justo. Okay. Justíssimo. Em terceiro lugar, Bloodborne, né? Qual jogo vocês acham que tá em segundo lugar? Hatred! Puta, que eu não lembro dos outros jogos que saíram nesse ano. Deixa eu ver. Pera, em primeiro lugar foi Witcher 3. Witcher 3. Em segundo? Pera, em 2015. Pro André falar dessa E é palhaçada. Eu acho, nossa, pensar nesse jogo na frente de Bloodborne em qualquer sentido. Porque, tipo assim, eu prefiro o Bloodborne, mas eu consigo ver o Witcher 3 na frente de Bloodborne. Fallout 4. É? Olha que palhaçada. É palhaçada mesmo. É palhaçada pra caralho. Mas qual deles ganhou uma série na Amazon Prime, hein? É verdade. Que é um sinônimo de qualidade. Exato. E com isso, então, nós encerramos aqui, né, os nossos 15 anos de videogames, ou 16, né? 16. 16 anos? É 16, né? Matemática é foda. É difícil. Já vamos discutir que nem os caras maromba no fórum. Mas fica aí, então, nossos gotes para 2015. Tengu, você, de cabeça, você saberia dizer 2016, 2017, 2018? Vamos lá. Cara, eu tava olhando a lista de 2018 e não teve nenhum jogo que me chamou a atenção. Vocês conseguem pensar em alguns jogos importantes que saíram? Jogos de 2018. Red Dead 2, Celeste, Obra Dinn, Spider-Man, God of War 2018 e Detroit, foi isso que eu coloquei. Uh-huh. E nenhum desses é muito sua vibe, né? Não é muito a minha vibe. Eu não sei o que eu escolheria. Dentre eles, acho que Celeste, talvez. Mas enfim, 2016, por incrível que pareça, Overwatch. Joguei muito Overwatch, né? Muito Overwatch na época. E 2017, pra mim, não tem jeito, Nier Automata. Apesar do Breath of the Wild, que também é um jogo foda pra caralho. 2017 foi um ano absurdo, né? Tipo, o Samus Returns, Persona 5, Breath of the Wild, Nier, Horizon, Hollow Knight, Mario Odyssey. Sexy Brutale. Eu fiquei de Hollow Knight em 2017. Eu acho que 2016 eu iria de Overwatch, viu? Porque eu tava pensando que ele Dark Souls 3, eu não gosto tanto de Dark Souls 3. Gosto mais de Overwatch, então eu iria de Overwatch. E 2017 eu já tava no site, já era Breath of the Wild. Breath of the Wild, né? É, 2016, só pra preencher aqui, eu coloquei Doom. E acho que eu não mudaria, apesar de que... Não botaria Uncharted 4 no lugar? Não. O meu foi The Witness. De 2016. De 16. É. 2016 Doom, 2017 Hollow Knight, 2018 Red Dead 2. É, 17 Hollow Knight também. Mas é isso, então. Queremos saber aí as suas listas, né? É verdade. O que que vocês fariam aí nesses primeiros 15 anos dos anos 2000? Compartilhem conosco e não coloquem Fallout em nenhuma posição, por favor. Pelo amor de Deus. Não, pode botar assim. assim. Se você gostar... Não, não pode. Não, três bota. Só pode ir no Vegas. Bota só a cabecinha do Fallout. É, se jogou só ele, né? É o que você tem. Só a pontinha da goiaba.